esposas, mães piedosas, queremos ser, Senhor, fiéis e carinhosas, enchendo o lar de amor, que paz e harmonia domine em nosso lar, e em tua companhia possamos ser.